céu sereno. Que lindo manto azul, céu estrelado, fulgores mil. E esta estrela linda sorri, parece até que traz mensagem de Deus para mim. Só tu és Deus, Senhor, outro não há. Eu creio em ti, Jesus, vais me livrar. Dores terríveis faz-me gemer, mas tu, Jesus, Senhor, vais me valer. Meu corpo fraco, pálido de dor, fechei meus olhos e a ti clamei. Já sinto sono, já vou dormir. A dor passou, Senhor, vou te servir. Tu és a paz, meu Deus, tu és amor. A dor terrível de mim já passou. Agora eu canto, dou glória a Deus, porque na dor Jesus me socorreu. Porque na dor Jesus me socorreu.